trabalhando com raciocínio revolucionário, debatendo, criticando tudo que está errado. Abaixo de Deus, nos escombros dessa guerra. Aqui é desafeto, os locutores da favela. Para os Bin Laden do terrorismo do Brasil. Moleque de 11 anos carregando um fuzil. Pra morrer, pra matar, esperança enterrada. Luto pra mãe que chora desesperada. Vivemos no Brasil, país impiedoso. Pra não passar fome, meninas, vende o próprio corpo. Peita campeão, no descaso com seu povo. Esse é o Brasil, de desgosto e sufoco. Uns trampando, estudando pra alcançar a melhoria. Outros por aí que só atrasa e parasita. Não querem saber nem ouvir a realidade. Não discrimina até o fim, infelizmente é a verdade. Realidade, o que cantamos é o dia a dia. Aqui pra não morrer tem que ter ideologia. A nossa luta é pelo povo favelado, que já está cansado de ser ludibriado. Abaixo de Deus, abaixo de Deus, abaixo de Deus. Ao invés do amor, o desespero tomou conta dessa cidade. A violência atrai a crueldade, a liberdade, irmão. Muitos já perderam, dentro de suas casas se tornaram prisioneiros. Do portão pra fora, preocupação se define. Abaixo de Deus, o sistema reprime. Ainda escuto choro pelo corpo caído. Mas um que se foi pela máquina do extermínio. Pode ser seu filho, pode ser o meu. Há tantas desgraças, abaixo de Deus. Eu vou seguindo na fé com esses acontecimentos. Caí, levantei, corrigi conforme o tempo. Não vou ficar de braços cruzados. Eu vou lutar pelos manos que estão sendo discriminados. Abaixo de Deus. Abaixo de Deus. Vemos tanta desgraça. Abaixo de Deus. Discriminação com a nossa raça. Abaixo de Deus. Vemos tanto terror, guerras, conflitos. Ao invés do amor. Abaixo de Deus. Vemos tanta desgraça. Abaixo de Deus. Discriminação com a nossa raça. Abaixo de Deus. Vemos tanto terror, guerras, conflitos. Ao invés do amor. Abaixo de Deus, vejo tanta impunidade, racismo, preconceito e tanta crueldade. Abaixo do céu, onde tudo acontece, tretas, mortes, destruição, como nas terrestres. Sistema te ataca de várias maneiras. E são muitos que se iludem pensando que é brincadeira. Não aguento mais viver essa situação. Ver meu povo sofrendo, passando humilhação. Seja no trampo, em casa ou na escola. Pra ser a próxima vítima, basta abrir a porta. O sistema dá risada, acha engraçado ao te ver sofrendo ou sendo explorado. Vamos acordar, provar que a gente pode ser vencedor na vida sem precisar de uma clock. Vamos informar, fazer revolução, quebrar todas as algemas com as nossas próprias mãos. O que adianta ter tudo e não ser consciente? O crime te mata prematuramente. Infelizmente é assim em qualquer lugar. Quando o caixão descer, sua mãe que vai chorar. São duas alternativas, lado errado, lado certo. A ideia já foi dada, agora fica ao seu critério. Abaixo de Deus, abaixo de Deus. Nós contra nós, destruição que se aproxima. Felizmente abaixo de Deus é uma guerra que não termina. Se tornou raridade, um tem amor pelo outro. Pela falta de paciência, muitos resolvem no pipoco. Essa realidade está a mil. E podemos se dizer que estamos numa guerra civil. Pra eternidade eu te digo, quem ficou pra trás? Peço nas minhas orações, vejo que está distante a paz. Poucos no conforto, muitos na miséria. Então pare pra refletir, veja que a coisa está séria. Tira o ódio da sua mente e tente se empenhar. Ser solidário com o próximo é o mesmo que se ajudar. A Deus mostrar a capacidade de mudança. Entre a guerra e os conflitos, acreditar na esperança. Quem vive na luxúria não se preocupa com nada. Acredita no dinheiro, investimento, segurança privada. Uma parte de fita errada, de sofrimento e dor. Infelizmente abaixo de Deus dificilmente se encontra amor. É só terror, terror, ódio e vingança. Abaixo de Deus vemos tantas ignorância. Pode acreditar, meus irmãos. Tira o ódio da sua mente e tente se empenhar. Ser solidário com o próximo é o mesmo que se ajudar. Desafeto pro sistema 2014. Abaixo de Deus.